Trianon AM 740, São Paulo. Universal AM 810, Santos. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas. Duas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. Esta é a Rádio Trianon. ZYK 650, Rádio Clube de Santo André, AM 740 kHz. E ZYK 655, Sociedade Rádio Universal, AM 810 kHz, Santos. Pela internet, radiotrianon.com.br. Musical Trianon. Trianon. see the flames grow high. Trianon. Feel good, oh, how I wish I was lying in the arms of me. desentendo, alles angefangen. Und nun hört alles damit auf. Aber ich will nicht weinen, denn wenn das Schicksal es ehrlich mit uns meint, weiß ich, bald kommt die Stunde, wo dieses Lied uns für immer vereint. Komm, tanz mit mir unseren Tango d'amour. Ich bin verliebt wie noch niemals zuvor. Schön war für mich jede Stunde. Spielt uns den Trianon. Musical Trianon. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. I found you. The moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the wheel playing love's sweet melody, but all of those vows you made were never to be. So we're apart, you fought on me still. On Blueberry Hill, the wind in the willow playing love's sweet melody, but all of those vows you made were only to be. You thought of me still, for you were my thrill on Blueberry Hill. Musical Trianon. Thank you. musical Trianon. I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Baby, don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man. And sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing, some foolish thing. Informação com credibilidade. A marca do jornalismo Trianon. Ao longo de nossa programação, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo, com uma visão analítica dos fatos. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. 1:34. Em tempo real. As informações do trânsito na Trianon. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real. Aqui, no 740M da Rádio Trianon. Trianon AM 740, São Paulo. Universal. AM 810, Santos. Sabia que a Unip está entre as 5 instituições de ensino mais procuradas na principal rede social profissional do mundo? E que há 8 anos consecutivos é a universidade particular preferida do mercado de trabalho? Na Pós-Unip, você aprende com a experiência dos melhores profissionais do mercado, professores que atuam de forma inovadora e criativa para superar os novos desafios desse momento. Cursos a partir de R$ 98,00. Você escolhe a Unip e o mercado escolhe você. Faça pós, faça a Unip. Há mais de 50 anos, o Colégio Objetivo está presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivo.br. Colégio Objetivo. Nossa escola tem em mãos afeto, confiança e responsabilidade. Com tantos cuidados com a saúde, o que mais faltava para a Unip oferecer? A medicina. Com o curso aprovado pelo MEC, chegou o momento de encarar o desafio de formar médicos. Sabe, quando lembramos que a nossa história nasceu pelas mãos de médicos, nada como olhar e dizer, está tudo bem, a medicina da Unip virá com saúde. Medicina da Unip. Saúde em primeiro lugar. Ouça todas as quintas-feiras a partir das 15 horas, Tuas na Tri, um programa a serviço da educação. Apresentação de Silvia Vinhas e Malu Mota. Uma parceria da Rádio Trianon, Unip e Objetivo. No ritmo da cidade, a mais paulista das rádios. Trianon AM 740, a voz de São Paulo. Esta nação.